Não recomendado para gente de menor de 18 anos. Pode conter sexo explícito, pornografia, putaria e zona, sangue no zóio, morroiles, violência excessiva, assassinato, tortura, estrupo, autossuicídio, mutilação, cocrete, exposição detalhada de cadáveres, consumo explícito e repetido de drogas ilícitas, exclusivo e tóxicos, incesto e zoopedofilia homossexual passiva. Crianças de rua, longe das escolas, a marginalidade, não a tudo isso, pela cultura e educação, Zé do Caixão. Let the carnage begin! Está começando mais um Tosco Chanchada Podcast. Aqui é Anderson Meira, vulgo Perna, juntamente com Gabriela. Olá. Pandora. Yay! A animação tá reinando hoje, vamos lá, gente. Estamos aqui também com o Bruno ou Tomás. Eu tô aqui. O Tomás não. Veio só eu hoje. E o nosso Fábio Porchat paranaense, Lucas Ferreira. O irmão que importa, o irmão que não faz média. Judite! Grita Judite! Representando o lado bom da família. Judite, sua puta! Caraca, não é igual, mas... É igual! Vamos aqui pedir votação para os ouvintes, né? Quem achou que ele parece o Fábio Porchat, levanta a mão que a gente vai contar as mordidas. Grita palmito. Ah, tu quer palmito? Ô, palmito! Toma! Ô, palmito! A Judite parece, mano. Caralho, viu? E no episódio de hoje nós vamos causar altas confusões, né? Nossa, vai ser sobre a sessão da tarde? Nós vamos aí causar muitas polêmicas, cara, nesse episódio. Né? Nós vamos falar aí dos grandes embates, né? O que seria um grande embate, Lucas Ferreira? A ideia é simples. A gente escolhe uma mídia, coloca dois produtos que competem pela mesma audiência para brigar entre si. E antes que os Pouca Prática pense, não tem nada a ver com crossover isso daqui. A gente vai pegar dois produtos de uma mídia e vamos decidir quem é melhor, quem tem mais influência, quem gerou mais descendentes, quem vai ficar para a eternidade. Vocês vão entender com os exemplos que vem na sequência. Lembrando que isso é uma opinião pessoal e pouco a gente não está se importando muito. É, a gente quer mesmo provocar os haters. A gente quer incomodar, então... Fanboy vai churiar hoje aqui. O Lucas tá cheio de palavras difíceis, né? Churiar, como é que ele falou assim? Pus pouca prática, né, cara? Você viu? Pouca prática é o 6,5, né? O cabaço. Churiar não é um golpe de videogame? Tipo, Shoryuken. Shoryuken. Tem que imitar o Zé, ele tá tentando imitar o Zé. É... Parler de pode flendexi. Como disse. Não sei. Como que disse um grande francês, Gérard Depardieu, né? O único que a gente lembra o nome. Ele disse parece... Le Petit, Le Potat, Le Café com Chocolat. Cuspi na tela agora. Puta merda. E antes da retroalimentação, vamos anunciar aqui os nossos patrocinadores: Fábio Kiss, Diego Arvin, Paulo Rigue, Éder Jacomino, Marcelo Molina, Túlio Pereira, André Romão, Rafaela Paz e Sueli Nastri. Valeu, galera, e mais uma porção de gente que ajuda o Tosco Chanchada aí via Patreon e via Padrim, beleza? Vamos para a retroalimentação e daqui a pouco a gente volta. Está no ar, retroalimentação, episódio 81, Minha Vida Conectado, Gabriela. É! Era pra fazer isso? Pra torcer? Isso, é. Assim, é tudo na base da falsidade aqui. Não, sabe? Não, a gente é super alegre. 9 horas da noite, nem jantei ainda, eu tô super da hora. Ah, é mentira, gente. A gente grava isso no dia da gravação, mentira. E aí, Gabriela, tudo certo? Tá tudo certo, fi. É, caminhando no frio. Muito frio. No muito frio, frio também. Eu gosto desse frio, cara. Ah, eu também gosto, tô nem aí, não. Eu sou uma pessoa feliz nessa época. Eu sou uma pessoa muito feliz. É, eu só não acordo feliz, mas é porque eu não acordo feliz em lugar nenhum, em dia nenhum, em época nenhuma. Então é normal. Eu tô sempre de bom mau humor de manhã. Mas é tudo melhor pra mim no frio também, também acho. Cara, e por falar em felicidade aí, né, episódio 81, que foi um episódio aí pra muitas pessoas aí, né, foi um episódio mais sério, né, então, assim, a gente ficou meio na dúvida aí sobre o feedback desse episódio e foi bom, hein, cara, muito bom o feedback da galera. E além disso, o pessoal tá dando o feedback da gente tá um pouquinho mais sério também, né, a gente tem causado discussões internas sobre o assunto, da gente tá muito sério. Sério, da gente não tá tão zoão mais. Sim, mas sim. Foi gostoso, é gostoso receber esse feedback mais bacana do pessoal, assim, né? Sim, sim, a galera tá curtindo. Eu acho que os ouvintes, né, do Tosco Chanchado, assim, a não ser a galera mais nova aí, né, que tem conhecido o Tosco há menos de um ano, talvez, mas a galera que acompanha a gente, sei lá, desde 2009 aí também foi crescendo, né, cara? Foi ficando um velho retardado, né? Mas, assim, com algumas reservinhas agora aí, né? Não... É, a gente vai ficando sem saco, na verdade, né? Também, né? Vai perdendo a paciência um pouco daí. Bom, e antes da gente começar, então, com a leitura de e-mails, né? A gente recebeu uns e-mails legais aqui. Eu queria agradecer mais uma vez aí a galera que faz as contribuições aí no Patreon, a galera também que faz via Padrim, a galera que compartilha pra caralho aí os nossos posts no Facebook, no Twitter. É o pessoal que sempre manda um feedback, vem feedback de tudo quanto é lugar agora, né? Então, a gente tem que agradecer a todo esse pessoal aí. E se você tá ouvindo o Tosco aí pela primeira vez, divulgue pros seus amigos aí. Isso. E se vocês acharem ruim, a gente manda o Vinícius pra vocês. De presente. E a propósito, né, assim, esclarecer também, a galera tá perguntando bastante, né? Cadê o Vinícius? Cadê o Alemão? Cadê o seu Nonô, né? Galera, só pra esclarecer, né, como a gente conversou desde o ano passado, né, a vida de muita gente aqui mudou, né? Então, a galera tá, assim, com uma agenda meio complicada, né? Ultimamente a gente tem tido problemas de agenda aí nas gravações, né? Não é só agora o problema de edição, mas as pessoas agora têm também novos compromissos aí, então tá difícil de juntar todo mundo pra gravar, né? Então, a gente junta quem a gente pode pra poder sempre lançar episódio pra vocês. Então, o Alemão tá com problemas de agenda, né? O Vinícius também, às vezes, quando a agenda de um bate, a do outro não bate. Então tá meio complicado. E o seu Nonô, a gente não tem notícia dele desde que ele sumiu. Acessem aí, né, as redes sociais de vocês aí, se vocês têm Alemão e Vinícius aí, né? Incomodem eles, né? Fala, ó, Alemão, participa aí lá no Twitter, lá no Facebook, fica mandando mensagem pra ele. Quem tem o WhatsApp dessa galera também aí, incomode eles bastante lá. Cutuca esses caras. Estão carentes, gente. Estão carentes, estão precisando de atenção, sabe? É. Precisa dar carinho. A gente quer amor. Beleza? Recado dado, então. Retroalimentação. Então vamos parar de enrolar, né? Então a gente recebeu e-mails aqui. O primeiro e-mail que eu vou ler é do Túlio Silva. Então o Túlio fala assim: boa tarde, pessoal. Todo mundo bem aí? Tá tudo bem. Muito obrigado, Túlio, pela sua preocupação. Nossa, você vê. Bem, eu tô escrevendo esse e-mail por partes. Por abordar muitos assuntos extremamente interessantes, ao meu ver. Não precisam ler na retroalimentação. É mais como um questionamento. Ah, então a gente vai parar por aqui. Muito obrigado por ter escrito o e-mail. Tá? Mas vamos lá. O Túlio é uma pessoa muito, muito organizada. Ele escreveu por partes mesmo. Primeiro, a parada da escrita do Zé, que o Zé mencionou, eu nunca tinha pensado no assunto por essa perspectiva. E ele foi genial nas colocações dele. Olha, cara! Ó, oh, não pude, não tem que podar. Tá vendo? Ele até seguiu a orientação do Zé. Não tem que podar, tem que adequar. Ah, em segundo lugar, redes sociais e versus escrotidão. Há um tempo atrás, vi um panelaço, programa do João Gordo no YouTube, com o mal dos garotos podres, na qual ele disse que as redes sociais ajudaram a chegar no estado em que nos encontramos hoje. Pelo fato de que hoje, qualquer porcaria que tu falar na net, tu vai ter um adepto. Mesmo que seja o pior tipo de coisa. O fato é que as redes sociais permitem que você seja um cabaço anunciado e pior, que tenha adeptos pro seu tipo de ideia, seja qual tipo de ideia ela for. Exatamente. O tosco que o diga. É verdade, a gente tem bastante adeptos. É, em terceiro lugar, pegando o gancho do segundo ainda, nesse sentido, as redes sociais aproximaram demais as pessoas. Concordo que esse tipo de aproximação é meio falsa, memo, por exemplo. Hoje em dia, eu não converso com quase ninguém aqui na minha cidade. Interajo mais com o grupo do Telegram, com vocês, nossa, coitado, e com outros grupos no WhatsApp. Arrisco a dizer que, em termos de essência de trocar de ideia, converso mais com os meus contatos de WhatsApp ou Telegram do que com os moradores aqui de casa. Tá precisando... Cara. Trocar umas ideias com um profissional especializado, hein? Especializado em gente com pobreza. Desculpa aí, Tony. Vamos lá. Em quarto lugar, por isso que pra mim ajudou a aproximar mais, no caso, vocês e os grupos do WhatsApp mais me afastou de todos aqui em casa. Ixi. Sempre fui um bicho do mato, mas com essa ferramenta a parada só se intensificou. Eu, particularmente... Não me desgrudo do celular em nenhum momento, mesmo sabendo que em certo ponto me prejudica. Mas é uma questão de costume. O Zé adora isso. Tá mal acostumado, pedido. É verdade que hoje em dia tu pode escolher as suas amizades baseadas no que elas postam e tal, mas não acho... Isso saudável de um ponto de vista mais amplo. Enfim, já estiquei demais. Como já disse anteriormente, acho, o Lucas também foi uma baita aquisição. Estão extremamente de parabéns pelo cast, foi simplesmente sensacional, um grande abraço. Ah, que legal, né, cara? Mas, Otúlio, fica a dica aí, hein, velho? Não parece que tá muito bem das cacholas aí, hein? É, bom pega uma plaquinha, Túlio, vou dar uma dica pra você, uma dica de coração. Pega uma plaquinha escrita um abraço grátis, sai um pouquinho na rua, querido. A calor humano às vezes é bom, sabe? É bom, faz outras coisas também, sabe? Chaca-chaca ali. É, despotente. Mas... Tapa na boneca. Túlio, aquele abraço. Beijo, querido. Retroalimentação. Recebemos um e-mail também do Luiz Fernando. Se eu não me engano, é lá do Rio de Janeiro esse maldito. Fala, bando de tosco. Aqui é Luiz Fernando, administrador do grupo do WhatsApp. Quer dizer, vixe, Maria, não é boa pessoa, né? Não, só gente boa ali, viu? Não é uma boa pessoa. Episódio foda demais. E perna, a sua geração não foi a última que nasceu desconectada. Acho que a minha que foi. Tenho 19 anos, peguei o final de quando a internet era muito cara para se ter em casa. É verdade. E até 2006, 2005, ele conta de trás pra frente, assim, sabe? Ele é muito louco. É. Não sabia que existia YouTube ou redes sociais, até porque eu era muito pequeno. E uma coisa que está acontecendo na era da informação é que as pessoas estão muito próximas e ao mesmo tempo muito distante. Muitas pessoas quando saem não conseguem deixar de olhar um minuto no celular. Não conseguem interagir com as coisas ao redor delas. E não tem a diversão que é zoar com os amigos ou interagir com pessoas desconhecidas. Fato! É que nem olhar em mesa de boteco, né, cara? Todo mundo com o celular saindo da mesa, dá 5 minutos, tá todo mundo falando no celular, ninguém tá olhando pra cara do outro, né? Cara, a gente fez um desafio um tempo atrás, assim, e a gente colocava os celulares nas mesas, na mesa, assim, né, uma pilha de celulares, e quem não resistisse e pegasse o celular, pagava boa parte da conta. É, o Boris Deprê tinha mania de fazer isso com a gente aqui em São Paulo. É justo, cara. Ah, eu também acho, às vezes é bom, é um toque pra você, tipo, às vezes fazer isso com a galera pra ver se você gosta mesmo das pessoas. É, porque assim, né, tem aquele lance, né, de mexer no celular quando você quer dar uma desculpa, né, cara? Você tá num lugar que você não conhece ninguém, você não fica olhando mais pras pessoas, você tira o celular e fica fingindo que tá fazendo algo importante ali, né? E ele diz o seguinte: é isso, cambada, muito bom o episódio e a diferença que o Perna falou é notável. Antes era mais moleque, hoje em dia é um pouco mais sério. Puta que pariu. Falou, valeu. Então, Luiz Fernando, é assim, na verdade a gente quer mesclar episódios que tragam discussão, como esse episódio foi, né, que trouxe bastante discussão, e episódios mais bem-humorados também, onde a gente não vai se levar tanto a sério assim. Mas é, a gente vai tentar equilibrar essas coisas aí. Mas é importante que vocês deem o feedback de vocês pra gente saber se a gente está no caminho certo ou não, né? Sim, sim. E também é aquela coisa, né? A gente ficou um pouco mais velho, começou a pagar mais conta e a gente ficou um pouco mais sério. É, pra não falar do politicamente correto aí, né? Que é, também... então pra não falar nos processos, né? Que às vezes... A gente já não tem dinheiro para as contas, imagina para um processo. Então, fudeu. Dá certo, não. Luiz Fernando, valeu, cara. Aquele abraço. Beijo. Retroalimentação. O próximo e-mail aqui, Perna, é do Alaor Rocha. Eu falo Alaor ou Alaor? Um jeito que ele gostaria de ouvir. Alaor. Não sei se ele vai gostar de ouvir isso. Eu não gostei de ouvir isso. Enfim. Enfim, daí o Alan vai falar aqui pra gente. Aí, toscos, fazia um puta tempo que eu não dava as caras por aqui. Os últimos meses foram foda. Olha, eu não, como eu não senti falta, então pra mim, não, eu nunca leio e-mail a primeira vez, então bem-vindo. Puta merda, hein? O Perna também não deve lembrar, porque ele não falou nada. Não, eu só lembro do alemão e do Vinícius zoando ele de Alalaor. Alalaor. Puta, até o C, cara. É, o A... Alaor era um peão numa novela. Quem fazia ele, eu não vou lembrar o nome, mas era um ator peão, bem legal. Então vamos lá, voltando, foco. Perna. Então tá foco. Bom. Foco, inclusive, isso tem muito a ver com o episódio 81, que por sinal achei excelente. Parabéns a todos os participantes e ao Hendrix pela edição show. Ó, oh, vai, fi! Ai, Hendrix, ai, que felicidade. Beijo, Hendrix. Então vamos lá, vamos voltar. Foco, olha o foco. Um bolovo pro Hendrix. Bolovo. Tô cada dia mais escravo da ansiedade digital. Vai se tratar, amigo. E por isso tem sido cada vez mais difícil de dedicar o tempo a exclusivamente uma coisa. Por exemplo, ouvi esse episódio enquanto jogava Super Nintendo. Escrevi faz pouco tempo um artigo sobre isso. Tá aqui o link. A gente vai dar uma olhada depois, tá? A gente jura. A gente bota lá no post. Isso, vai estar no post também. E no meio das pesquisas, acabei encontrando uma tirinha bem interessante chamada Ratolândia, que é sobre um experimento feito nos anos 70 com ratos para entender a aquisição de um vício em drogas de acordo com o ambiente. Caralho. É interessante isso. Vou dar uma... Isso eu gostei, vou dar uma procurada. Para encurtar a história, chegou-se à conclusão que os ratos que estavam compartilhando de um ambiente aberto, livre e onde poderiam interagir e se divertir uns com os outros, tiveram uma propensão quase nula a se viciar em comparação aos que compartimentalizados individualmente e sem opções de lazer ou interação. Caralho, massa? É, também acho interessante isso, porque... Tem aquele negócio da... A gente conhece pessoas que se viciam, elas... Normalmente elas se afastam também, né? Sim, então, mas assim, é legal assim que... É lógico que não serve como base científica nenhuma, assim, o nosso exemplo. Mas eu digo assim, a gente jogava bastante videogame, mas a gente também jogava muita bola, fazia outras coisas, né? Assim, a gente tinha outras formas de interação, né? Daí ele volta. Considerando que muitos têm o uso da internet como um vício, e pior ainda, a internet tem um poder ainda mais destrutivo no que se refere a isolar as pessoas. Uhum. Não é difícil entender que estamos expostos a uma droga comportamental, sim, que toma forma em muitos sites e aplicativos que acessamos diariamente. Enfim, acho legal termos em mente que não é a internet que nos adoece, por assim dizer, e sim o que com frequência acessamos. É. Tem razão também. Sim, e, sim. E como se usa isso também, né? Você sim. que tem o poder do uso, né? De parar, de não parar. Daí ele pede desculpas aqui pelo e-mail gigante. Vocês podem ver que o Perna leu o e-mail menor, né? Ele deu pra eu ler os gigantes. Cara, mas sua voz é, né? Voz de mulher, as pessoas querem ouvir mais, cara. Porra. É porque a gente tá gravando à noite. De manhã eu tenho uma voz de traveco que vocês iam ficar doido. Então, ele pede desculpa e pelo uso repentino de palavras como compartimentalizado. Relaxa, Eu vou usar isso nos meus exercícios de fono, que eu faço ainda. Tá? Por causa da língua presa, muito obrigada por mais uma palavra que vai entrar no meu dicionário fono. É, cara, legal o e-mail dele, assim, tô falando, assim, muito, eu acho muito. Que as pessoas também estão a fim de compartilhar, né, assim, os estudos, o conhecimento que elas vêm adquirindo aí com a galera tosca aqui do Tosco Chanchada, né? Sim, sim, e ele mandou também pra gente o link das tirinhas do rato, a gente vai pôr no... O Perna vai pôr no post também, porque eu vou fazer ele pôr tudo no post. Ui. É isso aí, Alalaor! Aquele abraço! Um beijo, Alalaor! Retroalimentação. Recebemos também o e-mail do Felipe Porcelli, ou Porcelli, ou enfim, deve ser Porcelli, enfim. Porcioli. Sei lá, eu sei que ele dá uma esticada aqui. Fala, chanchadeiros toscos! Olá, primeiramente, meu nome é Felipe Porcelli. Bem, eu nunca fui de contatar ou seguir pessoas que eu admiro ou que sou fã. Porém, com vocês é diferente, né? Ui! Ih, ele não é fã e nem admira, gente. Nossa, acabou com a gente agora. Eu vou dormir triste hoje. Que beleza, né? Bem, conheci o Tosco Chanchada por um amigo meu que é ouvinte antigo de vocês. Provavelmente vocês se lembrem dele, o Patrick Silva. É que Patrick a gente costuma zoar, mas sim, a gente acho que chamava em algum momento ele de Patrick, se eu não me engano. Porém, eu não conheci por ele. Ué, carai. Ué, conheceu ou não? Olha lá, já tá mentindo. Ele, já. Ele me recomendou vocês, mas assim, porque eu sempre achei ele um cara engraçado. Ah, tá. Então, uma vez trocando ideia com um amigo meu... Ele me disse que o Patrick era engraçado porque reproduzia as piadas do podcast de vocês. Ah! Oh. Patrick, eu queria muito que você entrasse em contato com a gente respondendo se você comeu alguém com isso. É importante. Isso é importante. Cobraremos. Desde então, estou ouvindo o Tosco... Desde os primeiros episódios, numa maratona interminável, e eu estou me divertindo muito. Além de passar vergonha no busão para a faculdade, no qual fico rindo igual retardado. Curto muito o podcast de vocês, que na minha humilde opinião de bosta, é o melhor do mundo. A gente acha também. Mano de bosta. Finalizando o e-mail aqui, falando que sou super fã do alemão, ó... Esse cara é foda. Olha aí. Valeu, abraço por trás e fiquem ligadinhos. Olha aí, rapaz, tá vendo? A gente acha que não influencia mal as pessoas, tá, né, vendo? Cara? Mas aí o Patrick dando uma despertão. Bom exemplo. Copiando bom exemplo. As piadas aí do Tosco, né? E era o engraçadão da turma, cara. Olha só. A gente salvou a vida de um nerd. Tem noção o quanto isso é importante? É um marco pro Tosco agora. Nossa, eu tô sem palavras. Tô emocionada agora, eu acho. Foda, né? Que bosta de vida, né, cara? Ah, eu só quero saber se ele comeu alguém, cara. Porque eu vou ficar muito, muito emocionada com isso. Porque a gente mesmo nunca comeu ninguém por causa das piadas. Então, Felipe, fala pro Patrick aí, né, mandar aí um testemunho pra gente, né? Sim. Um testemunho em áudio com voz de pato. só pra gente escutar, porque a gente não vai pôr no ar mesmo. Puta merda. Beleza? Felipe, muito obrigado pelo seu e-mail, tá? Fique à vontade, mande seu feedback sempre que possível aí. Aquele abraço. Beijinho. Retroalimenta. votação. E vamos também agradecer a galera que comentou aqui no episódio, né? Entrou lá no site, toscochanchada.com.br, deixou a sua mensagenzinha de nada, né? E por falar em de nada, um abraço aí pro de nada. Um abraço pro Murilo D. Pro Bruno Tomás, né? Nosso parça. Pra Nilda Alcarinque. Sim, sim. A Nilda aí que sempre manda coisas interessantes pra gente também no Twitter lá e tal. Gente boa pra caralho. Um abraço também pro Igor Azhak, é isso? O Diógenes Cardial. Pro Gui Baldi. Pro corredor, corredor ortográfico, é corredor mesmo. Muito bom. Eu falei assim, nossa, tá faltando um dele. Pro escara, deve ser o escara velho, né? Que sempre zoa os caras. Pro Hellbolha 2. É isso aí. E se você também quer deixar o seu feedback, você pode mandar e-mail para email@toscochanchada.com.br. Seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, que mais? Snapchat, Instagram. Tem Snapchat agora? Ah, tem porra nenhuma. Tem não, aí o cara mentindo pra vocês. Meu Deus do céu. Mas tem grupos no Telegram, né? Grupo no Telegram tem grupo no WhatsApp também. Né? Mande feedback da onde você quiser, né? Baixe mande os episódios. Nudes sempre. Nudes não pode. Não, acho que, não, acho que não pode mais, né? Sei lá. Porque... Pode, não pode? Pode, manda o que você pode, quiser. Pode, pode, pode. Manda, manda, gente... manda. Adoro ver uns peitos. Ai, caralho. E com essa, bora de encerrar a retroalimentação e vamos pro episódio que ficou bom pra caralho, beleza? Beijo. Abraço, galera. Filha da puta também. Swing it! Então começar com a putaria. Vamos lá, vamos trazer aí algo que a gente não discute muito aqui. Teve alguns episódios do Tosco Chanchada já falando especificamente sobre música, os episódios de Fito foi fantástico. Vamos trazer dentro dos álbuns históricos, álbuns que fizeram história aí, dois para vocês discutirem qual foi melhor. Então a gente escolheu Nevermind do Nirvana e o Sgt. Pepper's dos Beatles. A ideia é assim, cada um aqui falar a tua opinião e a gente decidir em cima de alguns critérios, né? Qual que é melhor, qual que é mais influente, qual que é a melhor música de cada um e qual que vocês acham que vai perpetuar por mais tempo. Na minha opinião, Nevermind. O Nevermind dá porrada no Sgt. Pepper's. Bring it to me, haters! Porque... Mas eu tenho uma justificativa. Eu não considero o Sgt. Pepper's o melhor disco dos Beatles. Mas ele teve uma vantagem boa. Tecnicamente, o Sgt. Pepper's trouxe várias técnicas revolucionárias de gravação, incluindo a parte de dobrar vozes, incluindo a parte de microfonar os instrumentos, que tem coisa que o pessoal utiliza até hoje, tá? Com esquema de flanger. Então, tecnicamente, ele trouxe uma revolução muito grande pro esquema da gravação. Mas o Nevermind, ele trouxe uma revolução na sua vida, mano. Ele falou pra você que calça jeans e camisa xadrez amarrada na cintura é o que há, mano. Que você pode simplesmente tocar uma música podre sem saber cantar, mais ou menos, e só porque você quer. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, pera aí. Se for por causa disso... Não, se for por causa disso, o punk já fez isso pelo menos uns 15 anos. Não, mas nós não estamos trazendo o punk, nós estamos colocando um pra brigar de frente com o outro. Aí não são referências que o Nevermind trouxe pra cultura, pra sociedade. Eu também acho não, teve gente antes deles. Esse comportamento aí já existia. Né? Agora, assim, eu não manjo nada de música, eu gosto de... Não. Você quer e de funk. Eu quero saber... eu sou um idiota, mas assim... Eu sempre ouvi falar que o grunge nasceu com Nirvana. O grunge existiu mesmo, nasceu com Nirvana. Isso é uma referência... Não. Foda-se o grunge, não, cara. Eu acho que não. O grunge não nasce com Nirvana, não. Mas isso que o Bruno falou tá muito certo. O Sgt. Pepper's, ele é mais conceitual, assim, né? Ele puxa aquela onda do rock progressivo pra ele. O Nirvana, ele marcou a época pra gente, né? Então... É diferente. Mas você viu. Então, mas seguinte, assim... Assim como o Sgt. Pepper's deve ter marcado a época pra quem foi adolescente naquela época, sei lá. O Revolver, ele briga bem mais com o Nevermind do que o Sgt. Pepper's. Acho que é mais rock and roll, é por isso ou não? Não sei, pra mim, pessoalmente, eu acho que o Revolver ele bate mais do que o Sgt. Pepper's. Ah, é sujo, cara! O Sgt. Pepper's, ele não mudou, assim, um caminho na história da música, igual o Nevermind, que foi um caminho pequeno. Mas ele deu uma balançada. O Sgt. Pepper's, ele foi um excelentíssimo álbum. Mas ele não mudou uma meia dúzia de galera, assim, igual o Nevermind fez, meu. Primeiro, o Nevermind tem um pinto na capa. Tem um pinto na capa. Já é alguma coisa. Não tem no Sgt. Pepper's. É, pra mim é. Eu achei revolucionário. É um pinto na capa. Ninguém aqui tá pra julgar, mas o brasileiro lá, que eu não vou lembrar o nome, tinha um cu na capa do disco, né? O do olho lá. Então, eu acho que quem bota um cu na capa tem muito mais respeito do que quem bota uma piroquinha na capa. Então, não, beleza. Não. Tom Zé versus Sgt. Pepper's. Beleza, Tom Zé versus Sgt. Pepper's. Não, aí é Tom Zé, cara. Tom Zé versus a rapa. É Tom Zé contra a rapa aí, não tem jeito. Então, mas será que daqui, sei lá, daqui a 30 anos, as pessoas vão preferir ouvir aí o Nevermind ou o Sgt. Pepper's? Cara, os dois. Posso responder? Depende da idade. Depende da idade. Responder? Um fato, a cada... Toda semana tem um show de Beatles cover em Londrina. Eu não lembro a última vez que eu vi um de Nirvana cover em Londrina. Entendeu? Sério, é um parâmetro. É que os caras que curtem Nirvana é muito mais ainda recente. Não ficaram velho. É, exatamente. Não, quem tá indo pras baladas também não são os velhos. E quem tá indo pra balada é a molecada. Quem faz esses shows aí de Beatles cover é pra molecada, não é pros tiozão, não é um baile da terceira idade. Isso é verdade. E o Nirvana tá aí muito mais recente. Essa geração viveu Nirvana, mas não viveu Beatles. E lota... As baladas com Beatles cover. E Nirvana cover eu não vejo nenhum. Mas aí eu vou te quebrar. Porque quebrudo! Tati, me chama de Tati, eu vou quebrar seu barraco agora. Ah. Que puto. Tá vendo? Vai, ponto. Eu me esqueci o que eu ia falar. Aí, droga! Tá querendo quebrar os caras, mano? É isso aí. Como é que a gente vai saber agora? Então, é o seguinte. Os Beatles, eles continuam com a música. Mas o Nirvana vai continuar com os valores, entendeu? Com o caráter que ele formou nas pessoas. Eu vou passar pros meus filhos, não a música dos Beatles. Caráter que o Nirvana me ensinou a... Caráter de Nirvana é uma coisa complicada, né? Exatamente, foi por isso que eu abortei na metade. Não era bem essa a ideia. E ó que eu sou a pessoa que não gosta de Beatles, hein? Então por isso que eu nem vou dar minha opinião, porque minha opinião sempre vai ser qualquer coisa melhor que Beatles. Então, concordando um pouco com o que foi falado de... Quem vai para as próximas gerações, apesar de eu não gostar de Beatles, e não gosto mesmo, não adianta. Eu gosto das músicas, mas eu não gosto quando eles cantam. Eu acredito que Beatles vá muito mais para... O problema é só quando eles tocam, né? As músicas são ótimas, escritas num papel de pão. Exatamente. E outras eu adoro ler Beatles. Num papel de pão. Outras pessoas interpretando, ótimo. Agora não dá. Okay. Não consigo, acho muito chato. Eu acho que Beatles vai muito mais para as próximas gerações e para as próximas, porque eu vejo muito, pelo meu afilhado, por exemplo, que é apaixonadaço por Beatles e Elvis Presley. E não é uma constante de, nossa, os pais não são Beatles maníacos, por exemplo. Né? É, a situação se deu porque a mãe colocou aquele rock para bebês e tem uma pequena apresentação de cada banda ou cantor. E quando apareceu Beatles e Elvis Presley, tipo, foi uma coisa assim, tipo, sei lá, parecia até bruxaria. E quantos anos ele tem? Hoje ele tem 5 anos. É bem claro. É, tá vendo. Então eu tá acredito vendo. Que Beatles vá para as próximas gerações muito mais fácil do que Nirvana, gente. Desculpa. Acho que então a gente já tá na hora de bater o martelo, né? Ou não? Se tem algum outro ponto, perna? Acho que não. Acho que a galera que decide aí depois nos comentários aí, por mim, eu quero que os dois peguem fogo. Não, mas... pode juntar os dois, ninguém ganha do Wesley Safadão mesmo. Então... Ninguém ganha. Molejo, filho. Molejo Rules. Wesley Safadão versus Molejo. Vai ser tipo uma briga eterna. Então na roda aí, Exterminador do Futuro versus Matrix. Caralho. Nossa, eu não assisti Matrix, então tipo, eu não posso falar nada. Alguém desliga. Nenhum. Eu vou a Gabi agora. Eu assisti o primeiro, sou eu que tô fazendo a ligação, gente. Só fora. Gabi, por favor, se coloca no mudo um tempo. Eu mando nessa porra aqui. Eu assisti o primeiro Matrix e eu achei muito chato. Eu achei muito chato. E pra caralho. Mim, a Exterminador do Futuro pronto e já era. Foda-se. Quem que fez o Matrix mesmo, aquele menino sem sentimentos? Sem sentimentos, aquele menino? Mano, ele não tem sentimento, sabe? Não fica bom. Nem... Então, mas para o papel. Para o papel, o Matrix tá bom. Sempre que eu vejo o Keanu Reeves, eu lembro daquele meme do Mussum. Da galera falando, o que você achou desse ano? Aí tem só a fotinho do Keanu Reeves. Eu levei uns 15 minutos pra entender a primeira vez que eu vi. Que bosta, cara. Aí eu não consigo mais ver Keanu Reeves sem lembrar do Mussum. Ó, se você for pegar filme, o primeiro, um pra um, Exterminador 1 e o primeiro Matrix. Cara, eu acho que o Matrix ganha. Porque o que você via de retardado andando de sobretudo e óculos escuros no sol de São Paulo foi inacreditável. Eu não vi ninguém com braço robótico soltando laser por causa do Exterminador. Ah, mas isso que o Bruno tá falando foi impactante, sim. Em termos de comportamento, né, o Matrix trouxe um comportamento muito maior do que... Era fantástico fazendo reportagem da câmera que rodava... Então, o Exterminador do Futuro, ele já tava imerso. Por exemplo, jaqueta de couro, aquele ambiente dos anos 80, ele tava imerso no tempo dele. Exato. O Matrix veio trazer algumas referências, assim, que ele criou uma estética. Ele criou uma estética. De tanto... Ou menos, né? Ah, mas acho que sim, não só de comportamento, cara, mas de designer também. Eu acho, assim, que o Matrix... De lógico, designer? Né? Ah, assim, cara, como... Ué... De designer? É, isso é para design. Ah, pronto, ó. Caralho, mano. Acho que eu apertei alguma ferida aí. Design, né? O furunco vai estourar. Designer é um ser humano. Sim, né? Não pro profissional, pra design. Designer é um ser humano. Os empregadores não acham isso. Designer é um ser humaninho. Não, os empregadores não acham isso. Não. É, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, assim, se pegar por filme, sei lá, eu, por exemplo, da franquia do Exterminador, eu acho que só o segundo é o filme importante, o primeiro, assim, mais pela introdução, mas o segundo é o filme importante, o que veio depois não é importante. Já o Matrix, assim, o primeiro filme, sim, eu gosto bastante, mas o segundo e o terceiro, é cara, um assim, lixo. O segundo é uma bosta, o terceiro, assim, é bater na mão. Aí cara. O Exterminador ganha. Se você analisar pelo total, pelo conjunto da obra, o Exterminador ganha. Então. Agora, se você for colocar Exterminador 1 com o primeiro Matrix, eu acho que o Matrix leva, meu. A da franquia do Exterminador já ganha só pelo Schwarzenegger sacando aquele pacote de rosas e com uma arma já, entendeu? Eu acho. Que já faz o Guns N' Roses. Aquilo foi demais, mano. O Exterminador ganha, porque até a versão indiana do Exterminador do Futuro é melhor que a versão indiana do Matrix. Já começa por aí. Você viu isso, cara? Gente, todo filme que a gente vê tem a versão pornô e a versão indiana. Vocês não sabem disso? Tem. Como que chama Hollywood? Como que chama lá o negócio lá? Bollywood. Não, Bollywood. Bollywood. Eu ia falar Hollywood. Cara, mas... Ô Bruno, você que é conhecedor da arte aí, da arte erótica, o quê? Assim, no Matrix fizeram o quê? Um cum-shot time aí? O que foi, cara? Cara, eu confesso que pra pauta eu só estudei o Street Fighter versus o Mortal Kombat, a parte pornô. Pauta! Eu não durei até chegar no Matrix. Já viu do, porque, assim, já viu do Street Fighter, foi a primeira. A hora que eu cheguei no do Mortal, foi a segunda. Eu não durei. Aí eu tive que... Eu acho que questão de inovação, acho que o Matrix, assim, né, pra época, ok e tal, os efeitos são bem legais, mas, assim, tem muita referência no filme de outras Sim. obras. Sim, assim. Pra mim, Matrix é uma referência de milhões de outros filmes da década de 70 e 80. Sim, até de animes, assim, sei lá, quem viu Ghost in the Shell, por exemplo, assim, tem muita coisa ali, sabe? Ah, naquela época todo mundo viu Ghost in the Shell. Não sei. Mas se for comparar um pra um, o Matrix ganha. Não, mas a minha opinião em relação é o seguinte, eu concordo com o Perna, que Matrix 1 é impecável, o 2 eu não acho uma bosta, eu acho o 2 legal, porque eu acho que o 2 tem cenas de ação fantástica. Eu acho, assim, que a cena de perseguição de moto da Trinity, cara, puta que pariu, é uma das melhores cenas de moto que tem. Sim, né, as cenas de luta, época, né? Não, até hoje, cara, puta, vamos pegar da história. Agora, as cenas de luta também que o Neo faz no 2 é muito bem feita. Agora, em termos de roteiro, se você querer colocar o 2 e o 3 perto do 1, não adianta. O 1, ele é bem fechadinho, ele se encaixa, ele traz um conceito que explode a cabeça. É diferente do Exterminador do Futuro, que eu concordo também, obviamente, todo mundo acha que é unânime, o 2 é o melhor, o 1 é ok, na sequência acho que nem vale muito a pena falar, né, apesar de que eu gosto daquele da salvação com o Batman lá, mas eu acho o seguinte, o Exterminador do Futuro, ele foi revolucionário, ele trouxe muitos conceitos de estética, só que o Matrix, cara, veio com um roteiro tão inovador, tão chocante, a galera não tava preparada, entendeu? Acho que o boom do Matrix foi isso. Então, mas mesmo com todos os efeitos que o Matrix teve, eu acho que ainda assim não impactou tanto quanto na época o T-1000, entendeu? Assim, se for pegar nas épocas, assim, cara, o T-1000 era um negócio muito absurdo, assim, muito, muito fora do que a gente tinha. E assim, se você vê hoje... Teve matéria no Fantástico. Teve matéria no Fantástico sobre os efeitos especiais do T-1000. O time do Matrix também, pra sempre, né? Peraí, minha gente. O time mudou a cultura cinematográfica. Também O Bullet Time tem uma referência até, se for ver, no Cidade de Deus, né, cara? Quando o menino vai contar a história lá, que ele vai defender o gol, né, que gira ali, ele só não tá desviando de bala, né? Cara, em clipe, em propaganda, até, cara, os caras tentam representar aquilo, cara, até em outra, em quadrinhos. Então, mas é que isso tudo também vem de referência de filme chinês, década de 70, 80, você tem muito isso de time bullet. Então, eu concordo, tipo, foi super inovador, foi. Só que são referências de outros filmes. Eles inovaram em coisas que já tinham sendo feitas. Exatamente. Tipo assim, o cara fez isso. Olha, em cima disso, a gente pode fazer mais isso, que vai ficar mais legal. Sabe? Eu acho que todo mundo aqui... Eles usaram a tecnologia pra melhorar o que já tinha feito, né? Exato. E eu acho que todo mundo aqui tem mais ou menos a mesma idade. Então, eu acredito que talvez todo mundo lembre. E tá falando, passou Matrix no Fantástico. Mano, o clipe da música do Guns N' Roses no Fantástico, me desculpa, ficaram anunciando, tipo, um mês inteiro, dia tal, clipe novo, não sei o que, não sei o que. Pô, eu lembro, tipo, da galera na televisão pra ver o clipe, e no dia seguinte, na escola, todo mundo, pô, você viu, não sei o que. E o Cubimine. Porra. Foi fudido, velho. Ainda mais pra quem é fã de Guns N' Roses, né? Eu que, tipo, fiz todas as macumbas possíveis e necessárias pra que esse perdão bendito acontecesse. Mas esse foi o 2. Esse foi o 2. Não, mas a gente tá falando de toda a obra, né? Então, sim, pra mim, sim, eu acho que o Exterminador do Futuro... É, até ele, porque Exterminador do Futuro, ele ganha como obra e ele ganha como continuidade. A gente tem Exterminador do Futuro vindo até hoje. Matrix não, acabou no terceiro. E pra mim o Matrix foi muito foda no primeiro. E foi, e olha, caindo, que eles estão tentando acabar com o futuro, hein, mano. Os caras estão tentando mesmo exterminar a porra do futuro. A hora que acabar o futuro ainda vai vir mais. Foi péssimo. É, foi. Eu só ri por apoio moral. Foi por apoio moral. Eu passei reto. Eu passei só reto. A Gabi é minha amiga nesse podcast aqui. Eu não tive forças. Então. Acho que em relação à história, quem viu Matrix, né, o primeiro, e assistiu lá a série de animação lá, Animatrix. Já é suficiente pra ter, assim, toda a abrangência da história. Os caras exploraram depois games, né? Tinham... personagens que a história só desenrolou no game e tal, né? Assim, o marketing em cima foi maior, né? Os games de Play 2 era muito ruim. Tipo, era bom, mas era ruim, mano. Mas era muito bom. Mas era muito ruim. Era ruim, mas era bom. Okay, okay. É, eu não conseguia parar de jogar aquela merda, mas era muito ruim aquele jogo, mano. Cara, já que a gente tá falando de jogo, então, Mortal Kombat versus Street Fighter. Mortal Kombat sempre. Ah, é, então. Mas porque aí... você parte as pessoas no meio, cara. Sabe? Então, mas, ó, coisa que você não pode fazer jogo. Na vida real. Na soltar um Hadouken, todo mundo faz, né? Espera um pouquinho. Opa! Hadouken não. Mortal Kombat é melhor porque a gente pode partir as pessoas no meio e tirar os corações e o intestino. E é legal porque você não pode fazer isso na vida real. Você vai lá e faz com as pessoas... Exatamente, eu apoio. Mortal Kombat ganha de qualquer Street Fighter tranquilamente. Você não, pegar nos anos não, 90, cara. Nos anos 90, mano, você ter a fotinho do homem, aquilo era real. Quando eu vi Mortal Kombat, eu falei, caralho, nós chegamos no futuro. Tipo, sim, eu estou vendo, eu estou vivo nessa época, que era bom. Captação de imagem, né? Você fala, nossa, eu olhei, eu olhava pra cima e falava, obrigado por eu estar vivo nessa época, porque eu cheguei no futuro do videogame, mano. E quando eu vi, a primeira coisa que eu vi no Mortal Kombat, eu lembro até hoje, pra galera de São Paulo, eu tava lá no Lar Center, que tinha um fliperama muito podre. Não era nem o Center Norte. Meu Deus. Era um fliperama muito podre. E aí, você fala meus... podre porque você não conheceu o Bar Bambu, hein, Marília? Não, mas pra um shopping, shopping center, o do Lar Center Paulo? Era podre. É, era podre. É, sim, o Lar Center nunca foi um bom lugar. E aí eu sempre fui aquelas crianças que os pais iam andar no shopping e me largava no Playland, sem dinheiro. Então, tipo, eu ficava só andando e olhando as máquinas e vendo... os demos. E aí eu vi aquela máquina e colei do lado do cara que o cara tava jogando. E ele tava jogando com o Sub-Zero. E eu falei, caralho, que jogo de luta legal. São pessoas de verdade se batendo. E ele ganhou a luta e a porra do Sub-Zero arrancou a cabeça do Kano. Eu falei, cara, inacreditável. Pra mim isso foi o Mortal Kombat, mano. Ele dá um pau no Street Fighter, ele bate em todo mundo do Street Fighter, não tem... A galera fala, Street Fighter representou, não sei o quê, teve seu valor, eles são muito bons no que eles fazem. Só que o Mortal Kombat fez melhor, mano. Chupa essa. Eu acho que o Mortal Kombat, assim, ele é fruto do sucesso que o Street Fighter fez 5 anos antes. Exatamente, também acho. Eu acho assim, que o Street Fighter veio 5 anos antes, sabe... abocanhou um público pra jogo de luta que outros jogos não tinha. E aí, criou referência. Aí, nessa hora, todas as indústrias, os estúdios de jogos falaram, cara, a gente precisa lançar um jogo de luta, porque olha o que Street Fighter tá fazendo. Né? Então, lógico, não tô dizendo que Street Fighter é melhor por causa disso, até que porque eu também prefiro Mortal Kombat muito mais por causa da velocidade, assim. Eu acho que o Street Fighter é bem lento. Mas não dá pra negar que é com base no outro, assim, em termos de... um veio do que o sucesso do outro puxou. Cara, acho que não interessa. O intuito do discípulo é bater no mestre, mano. Superar o mestre, fato, eu também acho. Fato. Okay. E outra coisa, daí falando do modo carreira, O modo carreira. O cara começa jogando nos juniores, né? É que tá assim, não, dente de leite, começa com dente de leite. Mortal Kombat, segunda divisão, né? Tá escrito. Eu imagino eles jogando tudo cheirado. Também pensei nisso. Pra mim isso é modo carreira. Nossa, eu também pensei nisso, foi foda. O cara acelera atrás, tá Hadouken, Rio, tá Hadouken, Rio, caralho. Não, mas ó, uma coisa que eu acho, por exemplo, que é legal no Street Fighter e que falha no Mortal Kombat, por exemplo, o cara começa ali e tal, vai viajando os países e vai vencendo os oponentes, né? Até chegar num oponente final lá. Né? Assim, tem todo. Assim, tem uma história ali, assim, tem uma lógica, timeline, né? Ali. Não, mas né? Depende, qual foi o último que você jogou? Mortal tem muito mais história. Não, peraí. Claro, vou chegar que lá. Tem, mano. Calma, não, vou chegar. Não, mas lá. É isso que eu tô falando. Não. Qual foi o último que você jogou? Deixa ele mostrar o argumento dele. Vamos Deixa de aperreio. Eu tô considerando Mortal Kombat o primeiro e tô considerando Street Fighter 2. Sim. É isso que eu tô considerando. Então, assim, no Mortal. Você, sei lá, você tá jogando lá nos 3, 4 primeiros, de repente você dá um fatality em algum personagem, e depois lá nas duplas ele vai aparecer novamente, cara. Como assim? Que argumento do cara idiota. Você tá jogando com um ninja que dispara gelo pela mão e você vai reclamar que matou um cara? Mas ele morre de novo. Tá. Mas aí é só a suspensão da descrença, entendeu? Não, porra. É Mortal Kombat, ele tinha um irmão gêmeo. Acabou, mano. Tá resolvido. Próxima dúvida. É a mesma combinação. Que usaram comigo essa semana o negócio do Game of Thrones. Assim, como que pode? O cara morreu e a mulher traz ele de volta. Eu falei assim, pera, mano. A mulher que trouxe... Eu não falei... Isso foi um spoiler. Não, mas aí faz tempo já. Você vai ser um grande bip nesse episódio. É do primeiro episódio que eu tô falando. Sua participação vai se resumir a um bip. Tá. Então, bip aí, Hendrix. E daí o cara vira pra ele e fala assim, e como que pode o cara voltar? Eu falo assim, mano, você tá falando de um seriado em que a mulher deu à luz a uma fumaça que matou uma pessoa. Ah, eu ia falar que a mulher deu luz a um dragão, isso daí eu já vi. Ela deu à luz a fumaça que foi fazer carreira no Norte. Eu conheço algumas senhoras que deram luz a belos dragões que voam hoje. Se você tivesse que vender a série, cara, eu ia falhar miseravelmente. Eu não assisti até agora e agora fiquei com muito menos vontade de assistir. Pô, mas é assim, cara, é bom. Tem várias coisas boas. Já vi um dragão desse cuspindo fogo. Não, tem. Tem vários homens bons. Tem várias mulheres peladas. É verdade. Nessa temporada agora tá aparecendo os pênis. Cara, eu tomei um susto na hora que apareceu aquela porra daquele saco, cara. Vai tomar no cu. Por que apareceu aquela merda, cara? Eu me senti ofendido. Não, eu tava lá assim... Porque também não era uma bela trozoba, né? Então vamos lá. O galera do DDA. Vamos voltar pro Mortal Kombat. Posso falar? Aquele pinto era equivalente àquele peitinho de ovo frito. Sim. Cara, a gente tava em Mortal Kombat, agora a gente tá falando de pequenas rolas dentro de Game of Thrones. Sério mesmo? Pequenas rolas que dão pequenos ovos fritos. Ok, acho que vamos voltar pro Mortal Kombat pra Street Fighter. Volta. Vai lá, Pandora. Vai lá, hein? Eu gosto mais do Mortal Kombat porque tem o Predador. Mas eu gosto mais do Street Fighter porque tem o Dolphin. Que personagem muito... Eu fiquei no Predador, eu acho. Quem é o Predador? Tem o Predador, gente, no Mortal Kombat, porra. Tem o Predador? É o novo, né? O último, né? Predador, tem o Jace. Essa galera não tem o videogame novo? Não, eu não tenho videogame novo, gente. Não, a Pandora, não. Olha. Cara, a Pandora acho que é daquelas minas que ficava com os caras feinhos, de dó, sabe? Não era. Ficava com dó do cara. Você ficava com dó dos caras. Porque a assim, gente não fica como com que... dó dos caras. Não é, não. A gente não. Junta milha. Sabe que é? Cara, assim, o Predador eu até entendo, mas o Dalsin, cara... Pô, mas eu gosto dele, velho. O Dalsin tem partes que esticam, mano. Pô, você peraí, devia saber disso, isso perna. É importantíssimo. Ó, no Mortal Kombat tem jogador brasileiro? Então perdeu, deu blanca, velho. Pronto, aí... Acho que não, ó, não o Mortal Kombat, ele é melhor em tudo. O filme do Mortal Kombat, o primeiro, é bem melhor que o do Street. Ah, mas também é difícil, é né? Bem melhor. Não, não, jamais. Não. Não, aquele e eles saíram juntos. O filme do Van Damme é ruim? É horrível do Van Damme? Você tá louco, mano. Por que, que é horrível? Ele... Cara, tem o Van Damme, cara. Acabou, não precisa muito mais disso. Você tá falando não, do mano. Fight, mas o filme não, é tem o Raul Júlia, cara. O Raul Júlia. Me dá o seu endereço que eu vou mandar um post dele pra você. Coloca a imagem no post do Anca desse filme. Não, não, é um clássico. É um clássico. Porra, não, não. Ou, no do Mortal Kombat, o Scorpion solta a cordinha pela mão, mano. E ele fala, get over here. Foi do caralho, mano. É igual. Eles têm poder, mano. O Johnny Cage dá um soco no saco do Goro. E sem falar que. Hendrix. Sobe a música, mano. Vai tomar no cu, mano. Isso a única é coisa mano. Que salva nessa isso trilha é o Napalm, cara. A única coisa não, que mano, salva porra, nessa mano. Trilha é o Napalm. O cara fala, mano, a única não, coisa que salva... Peraí, a única coisa que salva nos filmes é o stop. Pra você parar de... Ó, calma aí. É a única coisa que salva, cara. Não, se vocês acham que a música do Mortal Kombat é icônica... Mano, e o tema do Guile? Que serve pra não, tudo, tô já falando foi até post... Não, falando vou botar o tema do Guile no filme também, foda-se. É, fala aí do tema do Mortal, cuzão. Fala aí. Não, falando do filme. Se fosse pra ouvir música, eu colocava música, mano. Eu quero bater no soco. O não Street tô escutando musiquinha, não. Ficou batendo em carro, não, mano. O Street Fighter só ganha num quesito. Que é a paródia pornô. Ah, é? Eu foi pesquisar. Foi pesquisar. Não, eu fui pesquisar. Eu fui ver o que tava você acontecendo. Você viu mesmo essa porra? Não, eu vi mesmo. Eu vi poster. Seguinte... Gente, vocês não assistem os filmes pornô que saem dos filmes? Sério? Nunca vi, sério. Nenhum vídeo nenhum, assim, sério. Tá aí, fica a dica pro episódio Jesus, aí, paródias Jesus. Pornôs. Eu também acho, fica um episódio bom. É. Pelo amor. O do Street Fighter, ele é mais bem produzido. Os efeitos são melhor. O cara faz até a vozinha lá. Katsuni! Tipo, e rola um diálogo entre eles. O do Mortal é com a Chrissy Lin e aquele outro maloquinho lá, ó, aquele Scott Nails lá, que ele tá em tudo quanto é pornô também. Então, tipo, ele faz um... É a Chrissy Lin. Ela era viva ainda, cara, caralho. Não, ela mas morreu pra uma cara já, né? Não, não, é a nova. É a Chrissy, com 2S e Y, mano. É outra. Isso, ela faz uma Sônia genérica, o cara faz um Johnny Cage muito galhofa, e tipo, a cena não ficou muito boa, mano. Meio mal dirigida. A do Mortal ficou da hora, mano. Que é o maluquinho, eu nunca lembro o nome dele. É um narigudinho lá que ele faz um Ryu, ele ficou zoado. Mas eles colocaram a Katsune pra fazer a Chun-Li. E eles dão uma foda com um efeito especial, tipo barrinha de energia e tudo. E o cara você narra. Você tá zoando, fala, você tá zoando, mano. Não. É sério isso? Barrinha de energia mesmo? Olha no link aí, mano. Olha no galera link. Agora, mas você vai mandar o link do filme? Do filme, que é pro serviço profissional, mano. Tá, ó, já dá pra ver pela imagem já que tá aí, ó. Dá uma olhada. Vou falar pro Carlos Eduardo que a gente tem que assistir hoje à noite, hein? Então, ó, tá vendo? Olha a diferença das capas. o cara tá vestido de Ryu, a mina tá vestida de Chun-Li. Esse aqui é um cara com óculos de natação segurando uma Sônia genérica. O do Street Fighter, o pornô do Street é muito melhor. Embora a Chrysilin seja muito mais gostosa que a Katsumi. Mas o vídeo do Street é melhor. Katsumi era o nome de um fotógrafo lá de Veracruz. Caralho, hein, velho? Vai ver é o mesmo, né? Olha, legal. Ele tá parecendo uma tartaruga hoje, velho. Dá o play que no do Street Fighter, ele ainda fala o nome do cara, Krillin versus Katsumi. E os caras colocaram até aquele reverb na voz pra ficar igual. Os link, o link vai estar no post, gente, mentira. Rapaz. Então vamos manda agora procurar. Tocar... Vamos tocar na ferida agora, hein? Ui. Agora. Nossa, vamos tocar depois de um assunto desse. O Perna, agora vai o Perna tá cheio de tocar os outros agora. Tá. Ah, é que pra ele é vantagem, né? Pra ele pode fazer de longe ele também. Ele pode, né, fazer na distância. A gente, o máximo que faz é correr e encostar o cu na parede. É. Se der tempo, então, né? Porque você tá ligado que faz curva o bagulho. Olha, apesar de que esse que eu vou falar agora, acho que não é nem um embate, porque assim, eu acho que já tá declarado vencedor, mas eu vou falar, né, pra não dizer que eu tô, assim, puxando a sardinha só pra um lado. É, Palmirinha versus Ana Maria Braga, cara. Palmirinha. Ai, aí não tem luta, né? Palmirinha. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas é assim, ó, é a Palmirinha vence com a Ana Maria Braga e o Louro José vence do Guinho, porque o Guinho é chato pra caralho, mano. Nossa, o Louro então, mas José deixa, é um pera aí. Também, né, mano? Ah, o Louro José é bonitinho. Nossa, deixa não, eu fazer ele uma é pergunta. Chato. É a Ana Maria normal ou com o joguinho da roupinha da Madonna? Mas existe Ana Maria normal? Não, você já viu ela com a roupa da Madonna? Não. Nossa, aquilo é triste, hein, cara? Nossa, pelo amor de Jesus Cristo, mano. Eu tenho que saber se é a versão normal da Ana Maria não, ou ela vestida de Madonna. Não, a versão tá, Palmirinha. Palmirinha. Não, a Palmirinha é mais roots, cara. Eu acho que a Ana Maria só vai ganhar na hora que ela começar a esquecer o nome dos utensílios domésticos também. Ah, fala. Você pega a faca. Oh. O Dream Team, então, seria Palmirinha e Louro José? Nossa, não, sem boneco. Puta, não, seria foda, não, mano. Seria boneco. Foda, não. Não, gente, é muito chato. O universo ia trepidar, meu. Se juntar essas duas forças... Eu prefiro ela com xaropinho, então. Com o xaropinho. Pra cozinhar junto com a Palmeirinha. Não, o xaropinho não. Ela tá aquele boneco daquele vídeo lá da Bahia, lá do Nordeste, que o boneco começa a bater no cara, o cara no boneco, o boneco no cara. Do Zé da Esfirra lá. Aquele boneco lá. Palmeirinha e aquele boneco. Cara, mas eu imaginei uma cena assim, tipo, a Palmeirinha lá falando das receitas, aí aquele balcão, né, do ventríloco ali, né? E atrás a Ana Maria Braga de joelho, só com a cabeça assim. Acorda, menina. Ah, é, e essa foi uma imitação de Ana Maria Braga. O nome do boneco é Galerito, viu? Como? Galerito. É Palmeirinha e Galerito. Tá maravilhosa essa dupla. Galerito. Eu assistia muito a Ana Maria quando ela contava aquelas piadas na Record junto com o Louro José, eu não perdia nenhuma. Não, o programa dela na Record. Eu tava desempregado, eu via muita TV de tarde nessa época aí. E só corrigindo, não é na Bahia, não, tá? O boneco é do Amazonas. McDonald's versus Burger King. Burger King. Cara. Burger King. Burger King com a batata do Mac. Burger King é uma boa mistura. É grupo brasileiro, né? Peraí, então... Burger King com a batata do Mac e a coca do Mac, porque não tem mais coca no Burger King. Então é o lanche do Burger King com o refri e a batata do Mac. Pronto. Ah, eu me entreguei, tá a errada. Pepsi, cara. É, o Burger King, ele te abraça. Ele fala pra você que vai ficar tudo bem. Ele fala pra você que vai acabar e que você vai dormir de noite tranquilo. O Mac tá aqui, pega seu lanche, esse aqui é o número. Palhaço rindo! O Burger King agora é. Assim, o Burger King agora é brasileiro, então já ganhou. É, então. Tá nacionalista de merda. É, já ganhou. Ah, é? O Burger King. É o fundo brasileiro agora lá. Ele fala: você vai morrer comendo nossa comida, mas olha esse cafuné que gostoso. Pega essa coroa de papelão aqui. É da hora, mano. É, Eu vejo pessoas andando pelo shopping com coroa de papelão. Não vejo ninguém andando vestido de palhaço. Então acho que o Burger King ganhou. É, que bom que a gente não vê ninguém no shopping vestido de palhaço. Graças pois a Deus. É. Às vezes eu vejo, mas só eu vejo. Então eu fico... E você sabe que isso não é problema, né? A não ser que eles falem com você. Aí você tem que procurar então, ajuda. Mas o Mac dá brinquedo. Eu tenho uma história engraçada pra contar. Mas o Burger King tem mais Mac. Legais. Mas o Burger King tem brinquedo agora também. Mas os bonecos do Burger King é da DC. É. Eu tenho, não, eu e não é história. Boneco, né? É uma caixa. É estojo, é que parece um caixão. Ou qualquer coisa que, tipo, não serve pra nada. Ou os bonecos do Mac. É uma caixa na forma do personagem que você não consegue pôr nada dentro. Nada, é. Teve, é pra você levar pra praia. Teve um dia que eu fui no Mac com o Godzins com a Mê e aí a gente tava... Tipo, a como gente é que ela falou? Como é que ela te chamou? A Mê? Calma, calma. Mas calma, foi eu, você, o Godzins e a Mê? Peraí que eu vou imitar eram ela. Eram três pessoas? Eu vou imitar ela. Foi assim, a gente foi no Mac. E aí quando eles deixam aquelas coisas dos brinquedos, eles deixam, às vezes, tipo, sempre numa cúpula exibindo quais são os brinquedos. Aí eu tava junto com ela, né, gente, de mão dada. A gente parou na frente da cúpula, ela olhou pra mim, ela falou, nossa! Não, você tava com outra pessoa. Você tava com outra pessoa. Aí ela virou e falou assim, nossa, Bruno! Agora sim. Meu Deus do céu! Olha, ai, pega um lanche pra mim, eu quero! Pega o lanche pra mim, eu quero! Aí eu olhei, mano, era um bonequinho do Coringa, muito louco, o do desenho, do Batman, da série do desenho, tipo, ele com aquele sorriso, tipo, grandão, eu falei, caralho, claro, né, mano, porra, muito louco. Aí, tipo, fui lá, aí ela virou e falou assim, ei, eu vou pegar um lugar pra gente sentar, eu espero você levar o lanche. Gente do céu. Ela me odeia. Ela tem que me ter odeia muito quando, amor, viu? Ela me odeia quando eu falo assim. Imagina. Eu fico imaginando você também, quando ela fala assim. Mas no Mac tinha boneco do Coringa, velho? Era o boneco do Coringa, tipo, grandão. Eu tenho a foto, eu vou mandar a foto no grupo. Aí eu cheguei lá e falei, ah, eu quero o número 1 e o Mac Lanche aí pra vir com o boneco, eu quero o do Coringa. A meninazinha serviu. Mano, eu voltei com aquele sorrisão, com o boneco do Coringa em pé na bandeja. Aí ela olhou assim, ei! Você não pegou o boneco que eu falei? Aí depois que eu fui ver na cúpula... Então, mas na cúpula tinha um andar que tinha os bonecos do Batman e embaixo tinha uns pônei colorido. Nossa! Ela queria o pônei. Não. Cara. Que bom que esse mundo tá muito errado, né? Então, bem feito pra ela. Aí ela vai ter que ficar com o Coringa mesmo. E agora? Aí eu falei: esse Coringa é da hora, mano. Você não gostou desse Coringa? Aí eu fiquei brincando: oi, eu sou o Coringa. Oh, vem cá, eu ando de pônei também. Ó. Nossa, já... cara, que derrota! Mas eu fiquei com o do Coringa. Mas o que foi engraçado foi que ela olhou pros pônei e ficou com o olhar, com o olhinho de coração. E eu olhei pro Coringa e falei: caralho, que da hora esses brinquedos do McDonald's, mano. E aí peguei o Coringa. E aí eu fiquei com o Coringa, porque... Sim, porque o mundo... Sou eu que mando em casa. Corretamente, é, ué. Porque o Coringa é muito melhor do que os pôneis. Qualquer pônei. Não serve pônei, cara. Vai, vamos puxar um embate aí, vai. Coringa versus pônei. Mentira. Depende se os seus pôneis soltam raio, igual eram os dos brinquedos da Estrela. Vai ser mais legal. Até o Coringa pequenininho que tinha no Bob's é mais legal do que os pôneis. O do Bob's era da hora. O do Bob's era muito louco, velho. Só que o Bob's, né? Nessa época, não vendia brinde separado. Tinha que comer a porra do lanche. Era isso eu tô mudando... as pessoas que ficam pedindo comida na Paulista. Eu tô mudando de ideia. Eu acho que eu tô indo pro Mac, hein, mano. Porque eu tenho toda a coleção do Snoopy lá que eles deram. Então, mas é o que eu falei. Nessa briga aí, na verdade, tem que rolar um crossover, não uma briga. É o misturei, entendeu? Não, mas, a briga seria, tipo, lanche. Vamos se for só o hambúrguer, é o Burger King. Pronto. Temos um vencedor. Se for a batata, é o McDonald's. Se for a bebida, pra mim dá empate, porque tem coca no Mac, mas tem chá no Burger King. E agora tem Pepsi Twist, que é muito bom também. Também. Quem que vai num fast food tomar chá, cara? Não. Puta que pariu. Eu vou. É pra enganar a cabeça. Não, é que eu gosto mesmo. Porque, na verdade, sabe o que eu sempre faço? Ela come x-bacon com tomate pra falar com salada. Sabe o que eu faço? Eu pego o copo e coloco, tipo, vamos dizer, 40% de Guaraná e o resto de chá. Fica muito gostoso. Ah, não, cara. É muito gostoso. Nossa senhora. Nossa, pra acompanhar melancia com manteiga, né, cara? Que é impossível. Grelhada. Com azeite, gente. Coloca, vocês não sabem nem fazer. Gourmet, né? com redução de vinagre balsâmico. Cara, já que a gente tá falando então de rango aí, o dogão tosco ou esses food trucks gourmet motherfuckers? Não tinha nem tá na pauta, né, mano? É, dogão. Dogão. Dogão, né, velho? Se você come em food truck, você é um otário. Obrigado. Bring it on, baby. Você fala assim, ai meu Deus. As pessoas pensarem. É, eu vou num food park comer. Tá errado, é porque... pagar R$50 no hot dog. Nossa, dogão forma caráter, né, cara? Nossa, velho. E resistência biológica também. Eu só troco o dogão de van por um hot dog nessa minha vida. Que é o hot dog do Pedrinho. Mas o hot dog do Pedrinho é uma lojinha minúscula que fica lá perto do Largo São Bento, aqui em São Paulo. Que é fudido. Dogão. É um dogão. Mas é dogão. Ele só não conseguiu colocar no carrinho pra sair levando. Não, é que não dá pra vender no carrinho, porque a lanchonete, que na verdade é um corredor... A salsicha dele é grande? É um corredor... É, porque o pão também é, mano. É um corredor zico, assim, tipo, minúsculo. E eles fazem o pão lá, tem entendeu? Tem que ter um bom pão pra aguentar. Nossa. Salsichona. Não, o dogão é melhor. Todos, o dogão não, dogão não, não dá, custa véio. Mais que 10 reais. Porra, é divino. O food truck mais barato que tem, você vai ter que pagar R$24 por um pão, alface hidropônica e um hambúrguer mal, só, cara. Então, o dogão não. O dogão vem ali, quatro salsichas, batata frita. Alface orgânica. É, por que você tá falando de dogão se só come no iFood? É isso que eu quero entender. Ih, rapaz. Fiada interna. Maldito Porchat. Eu peço dogão pelo iFood. Não, não é assim que fala. Fala não direito. Sei, cara, não vai ficar bom isso. Vai, mano. Fala com a voz do Porchat. Eu peço dogão no iFood. Meu Deus, alguém teve um espasmo agora. Foi o Bruno, morrendo. Tá sem voz já de tanto imitar. O Bruno vai ter ressaca amanhã, de tanta risada, cara. Não, o dogão ganha. Ó, eu comia dogão no Vale do Anhangabaú. O cara cobrava R$2 num dogão com duas salsichas completo. Isso, eu não sei aonde. Não, eu não sei onde ele arrumava aquelas salsichas. E eu não sei o que ele dizia por completo. É, papelão, eu também não meu sei filho. O que... Papelão processado, gente. É, meu. Cara, eu sempre curti comida de rua. Quando eu fazia estágio numa empresa aqui em Londrina, e eu pegava... Tinha que pegar dois ônibus. Aí, no terminal daqui de Londrina, do lado de fora, tem aquelas tiazinhas com... Faz lanche, que faz salgado. Cara, tinha uma senhora lá, cara, da unha azul... Falava que a unha azul marcou, porque é o seguinte, um dia ela passou um esmalte azul e ela nunca tirou, e aí ele foi meio que descascando, mas ficou assim, parte azul, parte unha, então a gente, o nome dela virou a tiazinha da unha azul. É tipo o cobrador com a unha do mindinho enorme, né, grava aquilo. Exato, é, você grava, fica sempre. Ou alguém que toma uma prensada no dedo e fica aquela bolha de sangue, aquela marca preta, ela era a tia da unha azul. Cara, ela tinha lá um quibe, que era assim, o melhor quibe do mundo. E aí você não podia analisar muito bem, né? Senão você já não comeria, porque era muito, muito zoado o trailerzinho dela. Só que eu já tava na merda, né, meu? Eu já pegava a maionese dela, daquela de bisnaga, aquela pimenta. Nossa. Que fica... Pimenta aquela que vai, a pimenta vai escorrendo e vai tendo mais pimenta do lado de fora do vidro do que do lado de dentro. Aquele ketchup que parece gelatina. Aquele ketchup que você tira ele com faca, assim, de tão duro que ele tá colado na parte de fora. Cara, eu comia todos os dias. Tudo bem, foi um ano que eu engordei 10 quilos, né, mas assim... Saudável, você não morreu. Não, valeu a pena construir meu caráter. E toda a sua imunidade também, né? É, imunidade. Sistema imunológico. Cara, era muito bom. até hoje, cara, eu passo nesse... Você passa na rua, assim, centro, tem aqueles carrinhos de lanche. E aí, o que, que eles fazem? Eles pegam um pouco de gordura, panceta e bacon e deixam fritando ali o dia inteiro, né? Pra dar o cheirão. Meu, dá muita vontade de parar e comer uns três, entendeu? E depois passar mais uns... Verdade, cara. Depois morrer feliz, né? Não, se morrer, cara, depois de três daquele, cara, a vida valeu a pena. Não tem problema. Não, mas isso é, comida de rua é tudo. Eu acho que a gente nunca comeu tudo na vida, toda comida de rua, a não ser que você coma um daqueles lanches grego do centro de São Paulo. Sabe? Gato bailarino. É o gato bailarino. O gato bailarino. Ele fica rodando com as patinhas pra frente e o cara foi desfiando o gato. Você pode comer a comida de rua que for, cara. Se você não comeu aquilo ainda, com aquele pão de anteontem, e borrachudo... E o suco, que você sabe que quando ele vem com a promoção do suco, você tem que pegar o suco. Ah, sim, não. Porque jamais o suco... Porque o suco é o antídoto. As bactérias do suco matam as bactérias do lanche. Se o você suco comer... já tem dengue, cara. Isso, exatamente. Se você comer só o lanche, você morre. Se você beber só o suco, você morre. Se você comer os dois juntos, as bactérias se matam, você só caga mole. Tá tranquilo, mano. Tá sossegado. E até hoje ninguém morreu de caga mole, né? Isso é um fato. Não, exatamente. Não. É tranquilo. Emagrece. Já comi o lá da 25 de março também. É tipo R$3 com suco à vontade. E os salgados do chinês? É, salgado de chinês. Normalmente é cachorro, né? Nossa, e o pastel de ovo do Hirata aí? Nossa, que ganha de qualquer coisa, né? Você vai concordar com isso. Eu falo pra todo mundo: um dia, se você for pra Marília, uma coisa que você não pode deixar de fazer é ir comer o pastel de ovo. Já que a gente já conversou sobre vários embates, tal, a galera colocou as opiniões. Agora é o seguinte, a gente vai colocar um sobre sex tapes, assunto de gente grande. Você que é menor de 18 anos, é hora de apertar o stop. Avance Bom, quatro casas. Avance quatro minutos. Quatro minutos não, é um minuto e vinte no máximo, é o que dura. Galerinha adolescente, tirem as mãos do bolso. Você com menos de 18 anos, vá levar um lixo. A gente vai comentar sobre sex tapes de famosas, tá? Então eu vou colocar na mesa, ó. A Paris Hilton, é bom. Versus um clássico da Pamela Anderson e o Brett lá do... Ele era batera de que banda lá? Era Poison? Não sei que banda. Não era o Tommy Lee do... Tommy Lee! De que banda? Do Motley Crue, não é? Isso, exatamente. Tommy Lee Jones. Pamela Anderson. Não tem vez. É. E o que eu tive que adicionar nessa pauta que não tava, que é a da Kim Kardashian, que virou então, comercial... Tem esse vídeo? Pô, tá link no post. Não, sério, esse assim, tem, eu não vi. Tem. Olha o desespero da criança. Como eu não vi, eu preciso ver. Tem. Não, é sério. Não, porque assim, calma. Eu tenho uma pergunta. Vira perna. A Kim, assim, existe mesmo essa mulher, assim? Porque eu tenho a impressão de que ela é um holograma, assim. Não é possível que pode existir uma mulher daquele jeito. Perna, vou te falar uma coisa como um sommelier do mundo erótico aí. Essa sex tape da Kim Kardashian, ele faz a Paris Hilton parecer só uma amadora. E ela fica mais ou menos pau a pau com a Pamela da sex tape. É amador, né? Tem que ser amador. Então, não, mas é o dela é amador. Mas ela é aquela amadora que o cara olhava pra câmera, nem ele tava acreditando no que tava acontecendo. Obrigado, Jesus, né? Ele falou: "Meu Deus, cara. Caralho, eu tô comendo isso daqui, meu." Que o da Paris Hilton, baladinha, não sei o que, aquela esquema, vai gozar na minha cara, não vai, não sei o que lá, aquela parada. É, aquele drama, né? É aquele famoso drama do dia a dia. Isso, exatamente. Eu só Deus, queria falar que depende com quem você tá transando, né, mano? Como assim? Depende de quem está transando. Pode não ser um drama, é isso? É, não é. Tem mulher que faz drama, tem mulher que não faz drama, né? Então depende. Ah, entendi. Pode não ser um drama, pode não ser humano. É, a parada acontece. Pode ser humaninho. É, o da Pamela Anderson vale por ser Roots. É, porque isso. o cara nos anos ele 90, janela, ele segura. Né? É. O cara pros anos 90 segurar uma câmera filmadora enquanto trepava, ele tava fazendo muita força. O cara tava te segurando um câmera... bloco, né? Isso! Eram dois. Ele tava levando um saco de areia nas costas. Exatamente. A vontade dele de filmar era muito grande. E eles estavam num navio. Então o cara tava balançando com um saco de areia nas costas, porque a câmera pesava 8 toneladas. Ele falou, não, mano, meus parça tem que ver eu comendo a Pamela Anderson. Achei altruísta da parte dele. Achei que ele pensou num bem maior da humanidade. Ele falou, ah, tô aqui trepando, mas eu tenho que levar essa mensagem pro resto do mundo. Então ele segurou a câmera. Agora o da Kim Kardashian. Ah, é a parada de outro. Então, mas o que, cara... chamou muita atenção no da Paris Hilton é que, assim, tem lá, né? Tipo, alguns minutos, então tem um compilado de vários momentos. Mas é a própria Paris Hilton, você sabe, sim, né? Que é isso que chama atenção mesmo. É, não, eu falo assim, que nos momentos que é feito de dia, é muito nítido. Não tem, assim, câmera tremida. Ou imagem passada, é muito nítido. Então, é mas uma superprodução. Mas o cara ficou naquela meia foda. Ah, ok, eu não tô julgando o desempenho do amigão lá. Eu tô falando do impacto do que cada um teve, entendeu? Porra, mas o Brett tava segurando uma câmera 8mm. Ele merece nosso respeito. Num navio, balançando. No conjunto da obra, o da Pamela Anderson, assim, né, não tem nem o que falar, né? Assim, sim, é mais trampo, é mais roots, né? Não sim, tem sim. Jeito. Se eu fosse colocar no museu, o da Pamela Anderson estaria lá, né? Eu acho que a gente pode classificar de uma forma. Você. Eu acho que o da Paris Hilton seria o tipo Bob's. A Pamela Anderson seria o McDonald's e a Kim Kardashian é o Burger King, velho. Porra. Puta que pariu, né, cara? Excelente! Encerramos por aqui mais uma transmissão. Mais uma transmissão. É só, gente, chamando, gente, desculpa. Pelo peso carregado, o menino da Pamela Anderson ganha, porque a gente segurar uma câmera naquela época e performar é difícil. É, mas a Kim Kardashian, velho. O da Kim Kardashian é repetitacular. É um Hooper, né? Tipo, o que você quer comer? Eu quero comer um Hooper triplo. É. Eu quase vi duas vezes o dela. Um Hooper com 12 hambúrguer dentro. Eu quase vi duas vezes, foi ótimo. Quase vi. Uma vez pra executar a tarefa e a outra pra aprender com os erros, tá ligado? A outra você foi fazer uma análise cinematográfica, né? É interessante como em menos de 2 minutos, né, uma levada de lixo, o Bruno consegue fazer tanta coisa, né? Que andar que você mora, Bruno? Ô, vem aqui, Kardashian, fazendo um negócio aqui, ó. Tem que ver uma receita daquele Kardashian, né? É, mas ela só fez um desse porque o pau dele é daquele tamanho, né? Ixi, aí. É. Eu tenho uma certa restrição orçamentária. 7 serve pra isso. Não, aquele extensor é uma merda, não funciona direito. Me falaram, hein, mano? Me falaram. Cara, fala da infância, então. Será? Será que é uma boa ideia? Vamos falar da infância. Eu acho que a gente precisa chamar um psicólogo. Falando em infância. Falando em infância e perversão. Não, vamos puxar sério. Vamos puxar. Bom, e agora queria trazer um esquema pra vocês que é aquela pegada de nostalgia, certo? Porque a gente tem mais ou menos aquela faixa de idade e a gente viveu uma época que era aquela briga. Sega versus Nintendo, aquele esquema, e tinha uma que era aquela briga que você via no domingo à tarde, que era Gugu versus Faustão. Mas o Gugu era de sábado. Não. Não, você é domingo legal. A porra do programa chama Domingo Legal. É verdade, eu assistia Faustão, então. Aí, viu? Aí você era do lado do Faustão. Era do lado negro da força. Ah, exatamente. Cara, eu era adolescente, eu era do lado da putaria. Logo, eu estava vendo o Gugu, né, cara? Até se vocês tivessem a mãe que eu tenho, vocês teriam assistido tudo. Até porque nessa época o Faustão ficava só no arquivo confidencial enquanto o Gugu botava a galera seminua na banheira. Exato. Rapaz, nesse quesito, o Gugu ganha disparado. Hashtag Luiz Ambiel. Rapaz, né? Mas assim, a Luiz Ambiel, assim, era, tá, beleza, tava manjado ali, mas, cara, quando o Yanana Gouveia... Nossa senhora, gente, até eu infartava, gente. Nossa. Porque a Nana Gouveia não tava pra brincadeira, né? Ela achava realmente que ela tava num programa que passava depois da meia-noite, então... Não, ela sabia que ela tinha uma função social. É isso, moldar caráter. Separar os homens dos meninos, isso. Não, transformar meninos em homens. Sim, perfeito, perfeito. Transformar meninos em homens. Ela não separava nada, ela unificava. Não dava pra acreditar que lá passava tipo às 3 da tarde de um domingo, onde normalmente famílias... Horário do almoço, né? TV. Horário de almoço, cara. A gente assistiu Porcs na sessão da tarde. Isso! Não dá pra ter uma base. Isso. Exato, que também passava no cinema em casa, que também era no SBT. Uhum. O domingo, então, o domingo legal levou o Gera Samba com a dança da boquinha da garrafa, que foi antes de virar o Tchan. Não era o esquema disso daí, que era Gera Samba antes? Mas o Gera Samba foi em todas. Deve ter até na Ana Maria Braga. Quando eu vi aquele calçolão da Carla Pérez batendo naquela beirada daquela garrafa de cerveja sem rótulo. Meu Deus do céu, cara. Eu não sei como eu não fiquei garrafona, cego. Hein? Essas profecias não realizam. Não cresceu pelo na mão, não fiquei cego. É tudo mentira isso aí. Galera que tá ouvindo, é mentira, mano. Tem a impressão que o Faustão era mais família, mais... E o Domingo Legal era mais molecada, era mais... O Faustão era Globo e o Domingo Legal era Silvio Santos, filho. Sabe? Mas eu não quero que vocês falem isso nesse tom pejorativo do Faustão. Porque ele tinha Olimpíadas do Faustão. Mas a banheira do uma Gugu parada tinha que eu quero... a Ganzaroli, velho. Calma, mas isso foi depois. Nossa, cara! Houve uma hemorragia aí. Gente, eu tô mandando um link aqui no Skype. O vídeo tem 1 minuto. Claro. Eu gostaria que vocês vissem esse vídeo. É só um minuto. Silêncio. É só 1 minuto da vida de vocês. Vamos lá. Pra se Meu Deus, você. Eu tenho certeza que ele é o palhacinho. A Fonsora vai morrer. Pô, já tô desesperada já. Gente, nos 30 segundos desse vídeo, a vida de vocês vai mudar. É nos 30 segundos. Que... O vídeo só tem 1 minuto. Não. Não, eu tô vendo. Tô aqui no segundo 23. Vamos ver. Eu tô no 20. Sem dar spoiler, hein? Sem dar spoiler, pelo amor de Deus. Gente, isso passava na TV, mano. Imagina esse cara falando assim: você trabalha com o quê? Eu me visto de monstro nas Olimpíadas do Faustão. E o que, que você fez ontem? Eu arremessei um anão numa porta de isopor. Cara... Puta merda, cara. O anão não conseguia atravessar a porta. O cara pegou ele pelo cangote e arremessou ele pela porta. Vai pra porra, filha da puta. E o anão toma um pau do outro anão. Cara... É que o outro anão era um pouquinho maior que esse anão também, né, gente? Não, primeiro que o cara tentou jogar uma porrada no anão. O Gugu, ele forma o seu caráter como homem. Mas o Faustão te deu o senso de humor, mano. Era um complemento, né? Um O cara vestido de monstro arremessou um anão por uma porta de isopor. Que isso é uma cena pra humanidade mesmo. Isso vai ficar um tempo. Calma, outra coisa que pesava a favor do Faustão, que ele tinha a vídeo cacetada antes de existir os compilados fail, antes de existir a internet. Ele passava vídeo cacetado na época que, assim, a gente só via aquele tipo de cena nas vídeos cacetados. Sim, então, eu já falei que eu sou um admirador dos fail compilation que veio das vídeos cacetadas. Cara, eu sento em casa e eu fico vendo vídeo de gente caindo. Não, eu também fico, eu fico em looping, assim, assistindo o compilado fail, porque ver o pior do ser humano é muito bom. Né, ver a pessoa falhar, então é... E o Faustão fazia isso quando a gente só tinha esse mecanismo pra assistir. E não é aquela prepotência de ver uma pessoa falhar. É você ver um cara com uma prancha de surf em cima de um telhado falhar. Tipo, é lógica que ele não vai chegar na piscina. Esse tipo de vídeo não precisaria estar no contexto de vídeo cacetada pra você saber que ia dar errado, né? Exato, eu acho demais. Sim. Eu ainda tô pensando no anão. Meu, esse vídeo do anão me mudou como ser humano. Meu Deus. Cara, realmente, foi do Faustão. Ô, Bruno, você tá tentando mudar pra pior, pra melhor, deu errado, viu? Só... Não, eu só falei mudar. Mas, cara, não, fala sério. Não foi engraçado? Foi pra caralho. Nossa, o cara bateu o anão numa porta de sopor, tipo, mano, isso hoje em dia não pode bater bem. O cara pegou um anão e arrebentou. Mas a banheira também não pode mais. Mas a banheira você vê no X-Video. Se isso você aqui, mudar você o horário, você pode. A banheira. Exato. Agora jogar um anão pra uma parede, eu acho que horário nenhum. Se você acessar a Deep Web, você tem um pânico. Se você acessar você a Deep Web, você vê até. Enfim, né? Você vê até o que você não queria ver. Né? Você vê até anão arremessando monstro lá, né, cara? Você vê lá anão comendo monstro. Você vê a droga que você usar. Eu tô até agora ilupindo aqui no monstro arremessando anão. Cara, é demais, pô. E o pior, mas cara, eu tô. Não, agora tentando. Vejo. Não, analisando, tipo, o monstro, cara, o monstro não tava fazendo uma coisa boa, ele tava ajudando. Ele falou, peraí, amigo, você não tá conseguindo, eu te ajudo. Ele pode ser um pai de família e a filha dele na escola falando, meu pai arremessa anões em portas de isopor pra viver. É. Tipo, naquela coisa que o seu pai faz, mano. Cara, é demais, mano. E você vê que, tipo, ele ajudou de verdade, porque o anão leva 25 segundos pra passar pela primeira porta. Ele fica cavando a porta, né? Na segunda, ele quase fica preso no meio da porta. É. E o monstro fez ele passar em segundos. Puta que pariu. Bom, vamos fechar o episódio antes que o Bruno morre, né, cara? Eu tô vendo o vídeo, é demais. O anão perde o capacete. O legal é que o anão é marrento. Ele perde o capacete, ao invés dele colocar, ele atira no outro anão. Ele é tipo um anão motoboy, tá ligado? Eu sou um anão, eu não tenho mais nada a perder, eu vou te bater com esse capacete. Cara, desgraça. No que as pessoas se sujeitam, né, por grana, tá certo. É, filho, tá vendo? Isso que a gente tá vendo hoje começou lá. É, então. Tá vendo? Bom, então vamos pedir para os ouvintes aí mandar e-mails, comentários aí no post, enfim, nas redes sociais e saber aí, né, a opinião deles a respeito desses embates aí, né, apesar de que a galera que mais nova, né, não conheceu o Gugu como a gente conheceu, né, cara? É, mas e outra, para aí que eles surgiram também novos embates, né, pra gente discutir aqui algumas duplas aí que eles acham que daria uma boa briga. Né, colocar aí nos comentários, nos e-mails, pra gente poder discutir na sequência desse episódio. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu vou ficar com o anão aqui mesmo, sendo jogado pela parede. Isopor. Eu tô impressionada que o anão é melhor que a Ellen Ganzaroli pra vocês, gente. Não, não, pro Bruno, pra não, mim. Não, não, não, não, não, peraí. Eu tô impressionada, gente. São categorias diferentes. Você tem duas escolhas na vida. Ellen Ganzaroli, um anão sendo arremessado por uma porta de isopor. Eu quero um anão arremessado pela porta do isopor. Não, mas não é dá, difícil. Gente. Mas o anão tá de capacete? O cara que vai arremessar tá vestido de monstro? É, tem todo um contexto, né? É, não é assim, ah, vou arremessar um anão. Se você tá vestido de monstro e vai arremessar um anão com roupa de futebol americano e capacete... Ou a Ellen Ganzaroli. O que, que eu capacete. Poderia fazer com a... É o anão, gente. Eu tô impressionado, de verdade. Eu poderia arremessar a Ellen Ganzaroli? Cara, seria demais também, né, fazer isso. Ia, né, falar, mano, ia ser sensacional. Eu vestido de monstro, vou pegar a Ellen Ganzaroli e arremesso ela por uma porta de isopor. Achamos! Achamos! Caixa Preta do Tosco. Eu vou fazer um esquema diferente dessa vez. Eu vou falar o nome da galera antes de ir pra... Vai gravar pintado de azul? Cara, o primeiro... azul não, mas estou confortável com a... Só de cueca aqui, no rolê... Só de cueca. Você olha 5 metros de fazenda de tecido, né? Só de cueca. É um edredom de cama king size. É, um pequinho. Então você já escolhi um lado já, então. Não, nessa briga aí é difícil. É mesmo? Nossa senhora, nessa briga eu deito e falo, pode vir os dois. Ih, então deixa pra hora que estiver gravando, né? Nossa, eu acho só me porchar, manda um beijo pra minha mãe. Dá um beijo pra sua mãe. Grita fotinho, só um pouquinho. Judite, Judite, cara. Judite, caralho. Judite, Judite, sua puta. Olha aí. Cada dia é um famoso que grava. Olha, é impressionante. Gente, essa risada, Bruno, é? Bosta, e essa agora? Guarda essa risada. Guarda essas duas risadas. Vocês já estão gravando tudo isso? Guarda a risada pra entrevista fictícia que nós vamos gravar com o Porchat. Do Olimpíadas do Faustão, eu vou mudar a vida de vocês hoje, mano. Meu Deus. Vamos começar por aí então. Não participei. Mano, se eu tivesse participado, eu ia ser um nojo, mano. Eu não ia falar com ninguém, mano. Eu ia ser muito metido. Quem participou da Olimpíada Faustão zerou a vida, né? É. Todo mundo ia te reconhecer na rua mesmo. Eu mexo. Pergunta se eu quero mais ervilha. Pergunta. Quer mais ervilha? Dá na ervilha, cala na ervilha agora. Dá ervilha nela aí. Meu Deus, igualzinho. Vamos nessa? Bora lá. Deixa eu terminar de mastigar, peraí. Eu tô comendo isso. Peraí, tá acabando. Comendo o quê? Mastigando nada. Quando a gente falou gravar, você enfiou mais na boca. Deu pra perceber aí que agora você tá com a boca cheia. Não é, é que eu como tirando as camadinhas, sabe? Eu como mó devagarzinho. Aí a hora que falou gravou, eu peguei por tudo. Aí você come muito devagar. Desculpa. Não, e outra, né, cara? Manda ver, fala, perna. Fala, Lucas. É que eu ia falar assim... Vamos falar junto. É que eu ia falar só que. Caraca, eu vou parar. Vai lá. Por ordem alfabética, é o Lucas. É. Eu vou fazer. Caralho, tá me ouvindo aí? Você parece meu porteiro falando. Tipo, o seu porteiro falando normalmente. É. Lembra daquela animaçãozinha do porteiro Zé, mano? Era o meu porteiro, cara. Até hoje, mano. Ele fala assim, Bruno, quer ficar perto do carro. Aí eu só consigo entender a última palavra que ele fala, tá ligado? A Pandora, ela tá todo mundo aí mesmo? Tá gravando? Cara, tá, é que eu substituí a... O que que você tá comendo? Ah, vai dar um barato agora, hein? Eu substituí a cerveja por bolacha. Não, eu substituí a cerveja por tubaína, cara. Eu vi a garrafa brilhando lá, fui obrigado. Nossa. Eu fui obrigado. A gente tá velho mesmo. A tubaína botou uma arma na cabeça dele e falou, pega essa garrafa, mano. A gente tá velho. Tubaína do interior é hardcore, filho. Tubaína do interior é bem melhor, que a daqui eu acho uma porcaria. Tem um mortal aí que a galera solta, que eu vou te contar, viu? Lucas, você tá longe pra caramba, você tá falando lá na sua cozinha lá. Lucas. Melhorou? Voltou? Tô bem? Voltou. Não sei, testa o áudio aí. Fala, Judite! Judite, sua puta! Não, agora vai. Agora ficou ruim? Tá baixo. Caraca, não pode ser. Agora tá normal. Tá bom, você não tá, tipo, sei lá, encostando o fone, às vezes, dando uma abafadinha? Abafadinha? Claro, ele grava dançando com o fone. Ele encosta no fone, às vezes ele dá uma abafada, ele abraça o fone. Não, eu não mexi no fone. Tá bom assim? Ele toca a gaita, ele toca a gaita. Ele toca a gaita com o fone. Pô, caralho, vou gravar fingindo que tô tocando gaita, vai ser foda. Volta puxando os jogos aí, que nós vamos de lá. O que foi, diabo do meu ódio? O que foi? Eu tô vendo um vídeo aqui muito bom. Ele tá vendo o vídeo do Street Fighter aqui. Eu tava vendo o vídeo do boneco, velho. Não, do Street Fighter eu não ia estar rindo. Não. O Pinoquinho ia estar pegando fogo, só madeirinha, só wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki.